E ela gosta mesmo do pocotá. Pocotá, pocotá. Gosta do pocotá. Obrigado, gente. Essa live tá maravilhosa. Daqui a pouquinho, cristaliza. Dona Teoro. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mesmo, mesmo, mesmo no pocotá. Gosta mesmo do pocotá. Eu quero aquela. De segunda a quinta. Vai. Você começa. De segunda a quinta, ela só trabalha. Aí, de sexta a domingo, ela sente e trava. De segunda a quinta, ela só trabalha. De sexta a domingo, ela sente e trava. Trava, trava, trava, trava. Ela só trabalha. De sexta a domingo, ela sempre trava. De segunda a quinta, ela só trabalha. De sexta a domingo, ela sempre trava. Costa, tia Lu, todo mundo. Alô, Gustavo Tomé, tamo junto. De segunda a quinta, ela só trabalha. De sexta a domingo, mas ela sempre trava. De segunda a quinta, ela só trabalha. De sexta a domingo, você trabalha, vai, vai, vai. E trava, e trava, trava, trava. Oi, amor. Oi, vida. Oi, amor. Oi, vida. Vai, vai, puxa você. Encope trocado, que liga. Oi, amor. Oi, amor. Oi, vida. Oi, amor. Oi, vida. Oi, amor.